tuas cerejas são teus lábios de carmim. E os teus seios mais parecem duas bolas de berlim. Se aos olhos meus és por graça e simpatia o pãozinho mais gostoso que existe na padaria, mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. Padeirinha, padeirinha, por ti o meu coração está mais em brasa que o forno onde tu cozes o pão. Quem me dera, como sou também farinha, um dia ser amassado, um dia ser amassado por tuas mãos, padeirinha. Ai, padeirinha, pãozinho quente a estalar, cara linda cor do trigo e grão sentem no olhar. Duas cerejas são teus lábios de carmim, os teus seios mais parecem duas bolas de berlim. Se aos olhos meus és por graça e simpatia o pãozinho mais gostoso que existe na padaria, mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. Mata-me a fome, tem pena da vida minha, dá-me ao menos uma bucha do teu amor, padeirinha. São mais notícias as que trago para ti. Chegou ao fim este nosso, meu, teu, seu, nosso, diga lá ao Sr. Fado. Voltamos amanhã, entre as 3h30, trazendo de si um pouco mais do tesouro português, um pouco mais desta alma portuguesa. Sim, despedimos-nos deixando-lhe onde vamos ficar com a Hermínia Silva, com o Fado do Marinheiro Americano. Já por cá passou, é verdade, mas esta senhora dá sempre uma alegria, sempre uma alma tão simples e tão nobre ao nosso programa. Depois ficamos com José Manuel Castro, com o Fado Igreja de Santo Estevão, outro grande fado, trazendo aqui também um grande fado. Grandes fadistas por aqui passam, dá vontade de dar parabéns a todos eles. Uns já não estão connosco, outros ainda estão e esperemos nós que fiquem por muito, pois eles vão levando um pouco do nosso tesouro a todo o mundo. Deixamos-lhe aqui também o conselho, ou o conselho não, longe disso, a sugestão. Pensa-nos o seu fado. Faça o seu fado acontecer aqui no seu, neste programa, no seu Diga Lá ao Senhor Fado. Deixe-nos o seu comentário em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Já sabe, deixe que o seu coração palpite e que a lágrima ao canto do olho surja. Não é vergonha, é sentimento. E isso, o fado sem dúvida, que nos aproxima cada vez mais dos nossos sentimentos. Assim, despedimos-nos, desejando-lhe uma boa tarde, um dia repleto de boas energias, de grandes momentos, de pessoas especiais e de muitos sorrisos. Fique bem, conto consigo aqui amanhã para mais um Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre em português, às 13 horas aqui na sua e sempre sua Antena Web. Até amanhã. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Pararam por Orlando, yo bom bom, bom bom, bom bom, parararararararar. Sweetheart, oh should I stay a million miles away, or will always be love with you. I wish your happiness as warm, sweeter, I guess, I will always be love with you. Parece mesmo que é inglês, não parece? Como eu atamanquei isto é que ainda estou para saber. Para a minha saúde, se não é. É um inglês, género Castro Dré, mas é. Agora vai a traduzir, chama.

há pincéis que escrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Não há pincéis que descrevam aquele soberbo quadro dessas noites bem passadas. Reuni a fadistagem no ano da Santa Igreja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, pois já não há quem a veja. Fadistas, quantas saudades da velha camaradagem, pois já não há quem a veja. Santo Estevão, padroeiro desse recanto de Alfama, faz um milagre sagrado. Santo Estevão padroeiro nesse recanto de fama, faz um milagre sagrado. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama. Que voltem ao teu cruzeiro esses fadistas de fama que sabem cantar o fado.